Na sinagoga ele ensinou a sabedoria, a todos encantou. O carpinteiro, filho de Maria, trouxe esperança e vida em sua companhia. Dai-lhes voz de comer em meio à multidão. 5 pães e 2 peixes, milagres em sua mão. Tem de bom ânimo, não temais. Ele é o Senhor, sempre será. Em cada dor, em cada mar, o nosso Rei nos fará andar. Corações endurecidos não viam a verdade, mas ele vem sobre as águas com sua luz, traz liberdade. Na mesa da graça nos acolherá. Em cada cesto seu amor nos dará. Dai-lhes voz de comer em meio à multidão. 5 pães e 2 peixes, milagres em sua mão. Tem de bom ânimo, não temais. Ele é o Senhor, sempre será. Em cada dor, em cada mar, o nosso Rei nos fará andar. E quando a tempestade vem, ele é a paz, nosso refém. Acreditemos em sua voz, com ele somos mais. Dá-lhes voz de comer em meio à multidão. 5 pães e 2 peixes, milagres em sua mão. Tem de bom ânimo, não temais. Ele é o Senhor, sempre será. Em cada dor, em cada mar, o nosso Rei nos fará. Português e worship, eu vou seguir guitar, piano. Setembro e 2 BPM.